Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Oh, sejam bem-vindos ao cast. Sim, eu comecei o cast em locustês, mas aí veio a Serra e arrancou o locustês de mim. Então vamos lá, finalmente, a língua que todo mundo entende, é o português. Sejam muito bem-vindos, vocês que gostam de serrar, os serradores. Esse é o cast de Gears of War. Isso, a gente vai falar da série Gears of War. E apresentando o Pelotão Delta de hoje, temos aqui conosco Homem Mal, Cetista... E esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, a gente pediu cartinhas e vieram muitas cartinhas. Então já agradecendo aí, a gente vai direto ler, porque tem bastante cartinha pra ler. Começando por Hyde. O que diz a sua cartinha, Hyde? Bom, minha carta é do Douglas Santos, né? Ele diz... E aí, pessoal da Orion, beleza? Bom, sobre terem poucas cartinhas, acho que não é pelos casts estarem chatos ou não. É, pode ser porque o pessoal tem preguiça de enviar cartinhas, ou também porque alguns mandam... É, e talvez por não serem lidos, os caras param de enviar. E várias pessoas, inclusive, mandaram isso. Falaram que eles têm preguiça de mandar cartinha pra gente, né? É, a gente já entendeu. Então, aparentemente, sim. É. Aí ele disse aqui que essa é a primeira carta que ele manda, né? Que ele nunca mandou outra porque ele é preguiçoso mesmo. Ele falou que gostou muito do tema do cast e vai falar sobre duas rixas, né? Que é Street Fighter versus Mortal Kombat e FIFA versus PES. Ele disse que FIFA vs PES, ele acha que foi o primeiro a pedir um cast sobre esses dois jogos. Acho que ele, muita gente pediu, né? Que esse aí muita gente pediu. Foi um dos mais pedidos e a gente não tem como fazer. A gente é fraco nisso aí, viu? Sei ele, não. Ele diz aqui que ficou feliz, né, quando a gente falou do assunto, né? Mesmo com um pouco de... Ele usou uma palavra aqui bonita, ó, displicência, né? Displicência, né? O PES já teve seus momentos de glória, mas hoje em dia FIFA é superior em praticamente todos os aspectos, como jogabilidade e gráficos, por exemplo, né? O FIFA é um simulador de futebol e tem uma jogabilidade mais complexa. É o que ele diz que é muito mais interessante, né? Já o PES qualquer criança joga, pois é correr, tocar e chutar. Aí ele fala aqui, manda pra gente, né? Pra nós que somos leigos, né? O FIFA é como se fosse um Gran Turismo e o PES é como se fosse um Need for Speed. Isso aí é uma das comparações do Lula Molusco de... tem o selo, né? Tem o selo, tranquilo, fácil. Apesar que eu não sei, eu acho que é diferente, né? Pelo que o pessoal fala, a descrição de quem joga, assim, eu acho que PES seria Gran Turismo, mas não sei. Bom, eu não faço ideia. Eu não posso opinar, né, cara, que eu jogo... O último jogo de futebol, assim, que eu me apliquei muito, que eu me lembro, os dois últimos, foi Super Sidekicks do Neo Geo, e depois, acho que foi só o Mario Strikers do GameCube. Pra mim, o último foi International Superstar Soccer Deluxe. Pra mim, Super também. Nintendo, nossa. Só, e foi o mais animal de todos. Eu jogaria, se eu visse um Super Nintendo funcionando na minha frente, assim, eu não ia me importar de jogar de novo. Esse era é muito... aquele que o juiz vira um cachorro? É. Ah, tá, é legal esse. Sei não, acho que todo mundo aqui jogaria Blackthorn no Super Nintendo, mas tudo bem. Então, aí ele continua aqui, a carta falando do Street Fighter versus Mortal Kombat, né? Ele disse que pra ele o melhor nessa rixa, que é Eternal Street Fighter. Ele disse que deve considerar o modo história, que do MK é muito bom, né? Mas o carisma dos lutadores do Street Fighter, a jogabilidade mais profunda e o estilo das artes marciais são superiores ao do Mortal Kombat, né? Ele fala que a violência do Mortal Kombat é talvez a essência, mas particularmente ele não gosta muito. Entre a técnica de Street Fighter e a raça do Mortal Kombat, ele diz que prefere o Street Fighter, né? Ah, bacana. É isso aí. Oxi, bacana. Beleza. Foi essa a cartinha? Essa carta do Douglas Santos. Douglas, valeu, Douglas. Já vou emendar aqui na minha cartinha, a cartinha do Berserker, né? Ele começa falando: fala aí, galera da Orion. Berserker falando. tava meio sumido, sem mandar nenhuma cartinha, mas por preguiça mesmo. É o que a gente mais leu, né? Ah, galera, a gente entende a preguiça de vocês. Sem galho, a gente só ficou preocupado se o cast realmente tava ficando chato e a gente gostou do feedback da galera. Preguiça normal, a gente tem também. Até agradecer, né, pro pessoal que chegou muita carta, o pessoal comentou, deu pra chegou sentir que realmente o cast não ficou chato. É, nós não estamos forever alone. É, né? Ainda bem, né? Ainda. Beleza. Sobre os últimos casts, sobre os últimos casts, ouvi os 10 últimos. Oh, pô, brigadão. E tirando os casts de games baseados em animes, a história da Nintendo e de cultura arcade, nenhum dos outros foram do meu interesse. Não que fossem ruins, mas longe disso. Fogem um pouco do que eu gosto. Sou bem enjoado. Games como Crash, Forza, BioShock não me atraem. Até tenho vontade de jogar FPS, mas me falta saco. Sobre DLCs, não jogo em rede, por isso conheço muito pouco desses games citados. Bom, já sobre esse cast, me animou de escrever novamente e dar opinião sobre as franquias, por isso, lá vai elas. BioShock vs Mass Effect. Na verdade, nunca joguei nenhum, mas pelo que vi em vídeos dos dois e por gostar de games em terceira pessoa, fico com Mass Effect. Cara, foi mais ou menos o critério que a gente usou também pra PES versus FIFA, né? Isso que eu achei legal. Ele pegou assim e falou, cara, eu sei, eu não joguei nenhum dos dois assim, o suficiente pra avaliar. Mas pra mim, PES, porque tinha a narração do Silvio Luiz. Pronto, pegou uma coisa que gosta e... Mano, é legal, Mass Effect, porque é terceira pessoa. Gears of War versus Uncharted. Não dá pra comparar. Gears of War até é legal, mas Uncharted simplesmente ruleia. Nem precisa explicar, é só jogar e comprovar. Mario vs Sonic, difícil, mas fico com o Sonic por gostar mais dos games dele na minha infância. Ai, Hyde. Da hora. Quem diria, hein? Quem diria? Assustei aquele dia também, a gente gravando. Final Fight vs Streets of Rage. Escolho Final Fight, até porque nunca joguei Streets of Rage. Show. Street Fighter 4 vs Mortal Kombat 9. Tem os dois. Bom, se fosse a franquia, sem dúvidas votaria em Street Fighter. Mas como são os dois últimos, pra mim, Mortal Kombat 9 é melhor. E olha que nem gosto muito da franquia Mortal Kombat. Interessante, hein, cara? Cara que tá curtindo mesmo, assim, Mortal Kombat, pelo jeito. O jogo é bom. E nós ainda não tem. Só o Raid que tem aqui. Sou o feliz proprietário. Ele é o feliz proprietário. Prince of Persia vs Assassin's Creed. Voto em Prince of Persia pelos games de PlayStation 2, pois os novos são ruins pra chuchu. Castlevania vs Metroid. Fico com Castlevania, por fazer mais meu estilo de game. Medal of Honor vs COD. COD com certeza, Medal of Honor morreu. Homem Mal, você quer ajudar no sepultamento aí? Ah, com certeza, cara. Apesar de que o último Medal of Honor, ao contrário do que foi falado, não ser completamente ruim, mas, tipo, não tá no nível de briga, não, cara. Pode pregar o caixão. Não é tão bom quanto, né? Pode meter o último prego e martelo nele. Com certeza. Beleza. Resident Evil 1 vs Silent Hill 1. Tem os dois, são ótimos games, mas Resident Evil 1 foi simplesmente o game mais marcante de toda a minha vida. Sim. Tem comentários pra isso aqui. Sou suspeito para comentar. Aliás, obrigado ao Memal pela camiseta do Resident Evil. Eu ganhei de presente do Memal essa semana a camiseta do Resident Evil 5. Aí vai ter que pôr foto agora. Vou pôr foto. A foto vai vir na época oportuna. Tá? PES versus FIFA. Atualmente, FIFA é melhor que PES, sem dúvidas. Mas no geral, pelos games de PlayStation 2 que todo mundo ainda joga, inclusive eu, PES na cabeça. Bacana, gostei do critério. PlayStation 2 ainda muito vivo aqui no Brasil. Com certeza. É. Tá demais, viu? Tá demais. O cara também, nossa amiga, ia falar isso. Need for Speed versus Grid. Totalmente noob. Com certeza, Burnout é melhor. Brincadeira, né? Blackthorn. Um Grid. Esse foi o argumento Blackthorn, hein? Argumento Blackthorn, cara, curti. Devil May Cry versus Bayonetta. Tem os dois. Se fosse pelos jogos atuais, Bayonetta ganharia de 10 a 0. Fácil. Mas também pelo saudosismo dos games anteriores, Devil May Cry 1 e principalmente o 3, o 2 não, ou de Devil May Cry. God of War versus Ninja Gaiden. Putz, ferrou, gosto muito de Ninja Gaiden. Mas comparar os dois é comparar um homem com um deus. Lógico, God of War. Nossa. Eu gostei do critério dele, cara. Foi tipo assim. Foi criativo. Então, mas é justamente isso que eu acho que o Ninja Gaiden se destaca. É um homem. Outro Deus, cara. É um homem. Tem dois lados, né? Você põe a mão no fogo, homem mal? Você fala assim, é um homem. Você põe a mão no fogo. Ah, depois do final do primeiro do Ninja Gaiden, cara, eu não ponho a mão no fogo, Ninja não. Gaiden? Eu digo em homem? Eu digo a questão homem e questão de ser humano, né? Ah, seria. Agora, homem, não sei não, cara. Ele não pegou a Rachel lá no final do primeiro, virou um passarinho. É o Ninja Gaiden. É, cara, meio tenso, mas na hora da porrada ele vinga, então tá bom. Ele vinga, né? Então beleza, é o que vale pra franquia. Bacana. Metal Gear Solid versus Splinter Cell. É uma blasfêmia com Metal Gear Solid. É só ver a nota dos dois em todos os games já lançados. Famitsu, IGNs e GameSpot da vida. Sem sombra de dúvida, Metal Gear Solid ganha. Ô, Memal, foi pra você isso. Tá dormindo dentro da caixa de papelão, ô, Memal, ou não? Ah, com certeza, cara. Eu sou um bundão, eu me escondo. Bacana. Bom, é isso, pessoal. Espero que não tenha ofendido ninguém com minha opinião. Afinal, vocês ainda são muito foda e admiro muito o trabalho de vocês. Galera, ninguém ofende ninguém com opinião. É apenas opinião, beleza? A gente curtiu pra caramba, Berserker, ler sua carta. E abraço pra você, cara. Valeu mesmo. Vamos que vamos na leitura de cartinhas. E agora, né, ele que faz tempo que não aparece, nossa visita ilustre, né? Adriano Sardi. O que diz essa cartinha? Então, eu escolhi a cartinha, né, do Rodrigo Freire, até para botar um pouquinho mais de lenha na fogueira aí, né? Dessa disputa aí de Sam Fisher e Snake. Mas até para fazer um pouquinho de contraponto também, né? Aí eu vou ler aqui. Fala, galera do Orocast, muito massa o último cast. Bem, venho através deste e-mail concordar com o Homem Mal, porque fala sério, Sam Fisher é muito mais personagem do que Snake. Bem, na minha opinião, se o Snake agisse como Sam Fisher, o game iria durar só 3 horas, sendo que você só vai jogar 30 minutos e o resto vai ser tudo CG. Continue fazendo um ótimo trabalho. Falou, valeu, tchau. Falou. Imagina o Snake fazendo... Não, teve um cara que postou no mural, esqueci o nick dele aqui agora, aí ele postou, tipo, Metal Gear é igual a novela mexicana. Aí eu falei, é mesmo, cara, até os personagens têm dois nomes, cara, todos, velho. Essa disputa aí não tem jeito, cara, é de gosto mesmo. Quem prefere um pouquinho mais de realismo vai pro Splinter Cell. É, quem prefere ver CG vai comprar um DVD do James Bond, né? Ah, mas James Bond não é CG, é filme, né, cara? Então, quem quiser assistir em vez de jogar, vai lá assistir o 007. De dentro da caixa ainda. É. Caixa de papelão? Ah, é bacana. Eu não sei, eu ainda não consigo preferir. Eu preciso jogar o Conviction que tá aqui em casa. Eu falo assim também, mas eu não joguei nenhum dos dois até hoje. Vou jogar. Eu joguei o Conviction. O Conviction é muito foda, mas eu nunca joguei o Metal Gear, então eu não posso falar nada. Não, eu joguei Metal Gear Solid. Acho um jogo marcante demais, cara. Nossa senhora. Cara, se pôr o Snake no ambiente do Splinter Cell, cara, ele dentro da caixinha vai ser igual o professor Girafales chutando a caixa com o Satanás dentro, cara. Quando o inimigo vai ver a caixa, vai dar uma bota, cara. A gente precisava do João aqui, ele jogou recentemente, fez uma maratona aí de Metal Gear, logo ele pegou o PlayStation 3 dele. Vocês viram que vai sair o Collection até pro 360 vai sair, né? 360 vai ter Metal Gear Solid, cara, o HD Collection. Ah, sim, vai sair mesmo. Vai ter, foi caramba, ó, tá vendo? Ó, algum Metal Gear o 360 vai receber. Geração. Não é o 4. Ai, beleza. Continuando a leitura das cartinhas. Homem Mal, já que foi comentado, o que diz a sua cartinha? Então, a minha cartinha aqui é do Keystone Herbert. Quem vai lembrar dele foi o que a gente leu a carta dele no cast passado, que ele falou do cast do Atari, né? Que ele falou do nome dele. E ele tá falando com a gente que Buenas Orion Gamers. O último cast estava bom a caralho, hein? Tava mesmo. Só tenho três coisinhas pra perguntar, sugerir e acrescentar. Primeiro, qual foi o critério usado para separar as chaves dos embates? Alguns ficaram claros, como Uncharted vs Gears of War. Mas outros, como Castlevania Symphony of the Night versus Super Metroid, não entendi. Deixa eu explicar, isso aí foi o que eu escolhi, eu explico. Não, Castlevania antes, Symphony of the Night é igual, né? O Metroid. Antes, não, o vampiro calma. Não é no espaço. Pera. Tô pelando. Ele disse que ele entendeu Uncharted versus Gears of War. Que todo mundo reclamou. Todo mundo falou, não tem nada a ver, Agora o Castlevania Symphony of the Night, que ninguém falou nada, ele não entendeu. Tem público pra tudo aqui, cara. Tem. Acho que é bom até colocar um detalhe aí, que eu li, cheguei a ler uma reportagem, alguma matéria aí, há muito tempo atrás, de que o próprio pessoal que desenvolveu o Symphony of the Night falou que foi inspirado no Metroid. Então, é igual o jogo, só troca temática. Totalmente inspirado. É. Aí, assim, acho que o Metroid foi até injustiçado, né? Porque então, o Castlevania veio anos depois, então o Metroid foi revolução na época. Só pra deixar bem claro, não foi um critério técnico. Ah, com certeza. Entende? Ninguém. Nós não pegamos uma franquia e a outra e sabe? É, o que ia ser interessante só, né? Foi interessante, uma coisa de opinião, uma coisa de dois jogos que, por exemplo, igual quando eu falei do Gears e do. Pô, que Gears? Do Bioshock e do Mass Effect, tive que escolher qual dos dois eu ia comprar pra jogar. Sim. Então, tipo, foi uma escolha mais pessoal, né? Mas, bom, mas já foi. É, eles que perguntam quando mais a gente vai ter Orions versus. Ele breve. Quer um polêmico de console versus console. Nunca. Foi o primeiro de todos. Não, de console guerra versus de consoles. Consoles. É, a gente fez guerra de consoles. Sim, mas a gente não falou qual prefere. Ah, porque sim, ninguém prefere, todo mundo joga tudo aqui, né? Mas sim. Assim, quem sabe mais o final da geração, né? A gente pode, sei lá, tentar coroar um. É, boa. Acho que quando os três estiverem novos, quando saiu o 720 e o PlayStation 4, aí a gente faz um, tipo, pegando toda a história, o ciclo de vida dos três consoles, aí a gente pode dividir isso em categoria, mas tem que ser uma coisa bem organizada, porque senão vira confusão. Trolagem, né? É, então... Nossa, vai ser polêmico, hein? Não, é legal com ressalvas e não por agora. É isso que eu diria pra ele. Vamos esperar os defuntos esfriarem. Então segura essa onda aí, galera. Quando eu não tiver mais nada a oferecer, a gente faz. Esperem os defuntos esfriarem. A única coisa aqui, eu acho que é conveniente. Então, ele ainda comenta aqui no e-mail que eu fiz uma piadinha sem graça, meio pra ser nossa, com o nome dele, né? Que ele falou que, no cast do Atari, né? Falou que o nome de Keystone dele era... por causa do jogo, do Keystone Capers, o famoso polícia ladrão. Aí eu fiz uma piadinha bem infame, né, que o nome dele é Keystone Herbert, né, falei, pô, será que é de Herbert, do Herbert Richards, aquele estúdio lá, e pior que é. Ele mandou um e-mail falando que é exatamente uma homenagem ao estúdio Herbert Richards, cara. Pô, mas que nome legal, né, o nome é legal com isso. Ah, o nome foi legal, cara. Pô. Muito show de bola. Porra. E o pior de tudo, ele tem uma foto, ele mandou pra gente uma foto do RG dele. E, cara, não, é exatamente mesmo, cara. Meu, parabéns, velho. Por seu motivos pai, óbvios, não colocaremos no site, né? Então, seu pai e sua mãe platinou, cara. Platinou, fez 1000G no cartório, cara. Cara, foi muito ferrado. Bom. Eu achei ferrado. Ele ainda fala, vidas infinitas pra nós, opa. Agradecemos, cara. É, pra todos nós, pra gente continuar aí jogando e fazendo cast. Beleza? Ah, valeu. Continuando na leitura aqui hoje, bastante cartinha. Cetista, que também é visita. Você veio aqui hoje porque o Pascoal não veio, Cetista? É isso? É. Você sabia que o Pascoal não ia vir? Não, eu não sabia que o Pascoal não ia vir. Eu fiquei sabendo recentemente. Ah, até o porquê eu fiquei sabendo recentemente. Mas, isso é outro cast. Eu não sabia que ele vinha, mas vim, né? Beleza. A minha carta é do Antônio Rezende, e ele mandou boas noites e boas tardes e boas dias. Aí ele falou que ouviu o cast, que foi lido a carta de papel reciclado dele, ele gostou. E ele achou que alguns duelos ficaram de fora, como Warcraft versus Age of Empires. A gente é mais focado em console, né? Não sei o quanto, nunca, quanto jogo é tarde, de PC... Né? Tipo, não dá pra gente sair descartando. Não dá pra gente cobrir na realidade todos os possíveis num cast, né? Não quer dizer que Adriano é o homem do Steam aí, ó. É, então. Pode assistir. Como é que é? Adriano, presta atenção na conversa, Adriano. Tô falando com você. Isso, tá fazendo adrianice já, né? Tá adrianando. Como é que é rei do Steam? Porque eu não entendi isso, pô. Por que rei do Steam? Nem tem tantos jogos assim, pô. Mas olha, você tem mais jogos no Steam do que qualquer um aqui dentro, eu acho. Tenho, 3. Então ganhou. Tem mais que eu, que tenho 0. Seu PC roda Crysis? Não. Eu só tenho notebook, pô. Isso aí é com o João. Ah, o notebook que roda Crysis, é. Olha não, isso. Não roda. Quem dera se rodasse, hein? Cara, ele tem um notebook que roda Crysis, cara. Chega, eu tenho um PC e eu tenho um notebook. Daqui a pouco vai aparecer um cara com tablet que joga Crysis e outro com celular. Uma calculadora, né? É, o relógio de pulso que roda Crysis. É, então, ele falou do Warcraft versus Age of Empires, e ia ser uma coisa legal avaliar, eu acho. É mais óbvio as diferenças, né? Aí ele falou Zelda versus Final Fantasy. Aí ele falou, tá bom, eles não têm muito a ver, mas são RPGs da mesma época. Tá vendo? Cada um pega um critério diferente pra pegar. É, mas esse aqui é legal. Ah, mexemos com a criatividade da galera aí, pô. Aí, dos que vocês falaram, seguem minhas considerações. Mortal Kombat versus Street Fighter. Mortal Kombat, porque como disse o Hyde, é muito mais jogo. Você surta vendo sangue escorrendo durante os jogos, os X-Rays e ainda por cima os Fatalities. Pô, também tem é legal, sim, não, mas hein? Eu vou dizer, viu? Fui eu. Não, é isso que eu tô falando. Se o Hyde falou isso, o Hyde falou só pra fazer inveja, porque só ele tem o jogo. Viu? Não, mas eu falei que eu prefiro o Street Fighter. Então você falou. Foi o homem mal. Ele confundiu aqui. Então, porque como o homem mal disse, certo? Consertei. É muito mais jogo. Você surta vendo sangue, escorrendo, X-rays e por cima os fatalities. Também tem um modo história melhor, além de torre de desafio, que é muito punk. Mas eu acho que o Street Fighter é mais técnico, né? Não é a sua opinião. É a opinião do cara. Mas a gente tá lendo a carta pra anúncio. O cast já passou. Já foi. Deixa pra trás. Caralho, vai se foder. Ratinho! Tô vendo. Parabéns pro papai. É. Sonic versus Mario. Eu vou dar minha opinião disso também, vai se fuder. Sonic versus Mario. Mario, porque Mario World é Mario World. Eu também concordo que Mario, só que não por causa disso. Mas acabou o cast, né? Metroid versus Castle. Deixa o cientista falar, mas eu fiquei com dó, meu irmão. Não vou falar nada. Não, fala aí um pouquinho, cientista. Metroid versus Castlevania. Metroid porque o jogo é muito foda. Tipo, ok, Metroid porque o jogo é foda. Prendia do início ao fim aquela sensação de estar sozinho. Prendia do início ao fim, e aquela sensação de estar sozinho era impagável. A trilha sonora dava o toque final. Não que a de Castlevania fosse ruim, pelo contrário, é um jogaço. Eu joguei o Prime 3 e é foda. É o melhor Metroid, é foda, cara. Eu não gosto muito de Castlevania. Assassin's Creed, porque não joguei Prince of Persia. Sem contar que o modo online no Assassin's Creed Brotherhood é um dos melhores que já joguei. Pô, é meio estranho o multiplayer do... Alguém aqui jogou o multiplayer do Brotherhood além de mim? Não. Cara, é legal sim, eu concordo com ele, é meio revolucionário, mas o... Tipo, revolucionário no sentido de que não tem nenhuma coisa parecida que dá pra comparar, mas ele é meio difícil de você ficar bom, assim, de você... Tipo, um COD, é difícil, assim. Mas é bem legal, eu acho que só por isso mesmo é melhor que Prince mesmo. Aí tem... Eu não sei qual que é essa que ele falou, SOR versus Final Fight. O que é SOR mesmo? Streets of Rage versus Final Fight. Streets of Rage porque o carro dando tiro era foda. Sempre achei Final Fight bem fraco. A Streets of Rage é muito foda, o 2 principalmente. Konami versus EA. Konami na cabeça. Sei que era PES versus FIFA, mas não tem como deixar de lembrar dos International Superstar Soccer do SNES. Aí, ó, pronto, mandou bem o cara. Esse critério eu não tinha pensado. Konami versus EA. Cara, Konami always wins, assim, na minha opinião. Então, Konami, beleza. Resident Evil versus Silent Hill. Resident Evil é simplesmente a melhor série de survival horror, na minha opinião. O tema zumbi é algo que me atrai bastante. Bom, é isso. Me tirem uma dúvida. A música que estava tocando em uma parte da leitura de cartas era a música do fim do mundo do Final Fantasy VI? Diretor, contigo. Olha, eu não sei. Não fui eu que editei. Ah, é? Então é outro diretor? Mr. Bubbles, né? Foi Mr. Bubbles, mas provavelmente é, porque ele é fãzão de Final Fantasy, né? Ah, com certeza. Mr. Bubbles. Provavelmente sim. Então, parabéns pelo Antônio por ter por ter percebido que era essa música, né? Porque tem que ser muito fã mesmo pra perceber essas coisas. Se não for, retiro parabéns. Se não for, né, já era, foda-se. Não se considere parabenizado mais. Vai ganhar uma caixa de bombom de Zioli. Não conte pra sua mãe, não conte pro seu pai. É, pela campanha de cast de Final Fantasy VI, Log Celis, Terra Sabine e companhia. Eu não tenho a mínima ideia do que ele quis dizer com isso, com esses nomes, deve ser tudo o nome do jogo, né? Mas o Mr. Bubbles manja, Mr. Bubbles manja. Então, Mr. Bubbles manja. Terra Sabine parece nome de programa infantil, cara. Terra Sabine. Programa da cultura. E era um cara bombado, tá, no jogo, velho. O que, o Terra Sabine? Não, o Sabine, são duas pessoas. Terra, eu acho que é a menina, personagem principal. E o Sabinho é o fortinho lá. Tinha, é porque um ele não colocou vírgula o Resende. Aí ficou, Log Celis Terra Sabinho, parece tipo um nome só, tá ligado? Um personagem só. Já pensou um cara com esse nome, cara, no RG? Caramba, aí fica aí, ó, paz de plantão aí, ó, quem tá encomendando aí, ó, fica a sugestão. Nossa. Aí abraços, aí ele deu nota 9,99. Eu achei injusto, porque faltou aquele um pontinho pra chegar no 10, né? Não quero 10, cara. Não é uma meta que eu carrego, não. Vamos lá. Falou, valeu, Antônio. Beleza. Valeu, Antônio, pela carta. E temos recadinhos, Raid? Temos recadinhos. Continuem mandando cartas, por favor. Nós gostamos de cartas e tentem não ficar com preguiça dessa vez, né? A gente lê, galera. A gente vai ler. Curtam no Twitter, aliás, no Facebook, né? Opa. Sigam no Twitter ou invertam tudo, consegui. Mas então, tem um recado importante que é provavelmente no próximo sábado, né? Dia 24, o site vai ficar fora do ar. Não sei por quanto tempo, né? Então, se entrar aí no site e não abrir nada, não entrem em pânico. É normal. Não é Skynet tomando o mundo. Não é Skynet, não é sabotagem. É que a gente vai subir a versão nova do site na próxima semana. Então, já tá o aviso, né? E aproveitem aí o site atual, porque é a última semana dele. Despeçam-se. É a última chance. Beleza. Mas é isso, galera. Muito, muito obrigado pela chuva de cartinhas. A gente achava que vinha, mas não vinha tanto. Mas continuem mandando. A gente vai ler. Valeu e vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? Esse jogo foi lançado em novembro de 2006 e conta a luta dos humanos contra uma raça estranha, bizarra, chamada Locust, num planeta fictício chamado Serra. Não é Terra, é Serra, né? Quase lá. Então, será só imaginação. Ele conta a história do Marcus Fênix, um prisioneiro de guerra, né, que foi preso por abandonar o posto de trabalho dele, assim, na tentativa de salvar o pai. O jogo, ele conta com co-op para duas pessoas e multiplayer para até 8. Ele vendeu, assim, a bagatela de 3 milhões de jogos nas primeiras 10 semanas. E foi um game que foi muito, muito, muito vendido no curto espaço de tempo, né, acho que foi o game mais vendido nesse espaço de tempo de 10 semanas, e foi o segundo jogo mais jogado na Xbox Live no ano de 2007. Ele ganhou vários prêmios, né, na VGA de 2006, ganhou o prêmio de melhor gráfico, melhor multiplayer, melhor shooter, e a Epic, o estúdio que desenvolve ele, o melhor estúdio do ano, né, levou por ter lançado Gears, né. E tem umas coisas interessantes do jogo. Eu lembro que a época que saiu, não sei vocês, mas eu ainda não tinha um Xbox, vim ter pouquinho tempo depois, mas ele estabeleceu, digamos assim, foi o primeiro jogo que dizem que estabeleceu um patamar gráfico para essa geração. O pessoal falava muito disso na época, foi o primeiro jogo a tirar realmente o poder gráfico do Xbox, assim, acho que é o primeiro jogo que foi a grande tech demo, assim, que mostrou que o console veio visualmente falando. Vocês lembram do pessoal comentando isso na época? Como é que foi para vocês? Homem mal, começando por Homem mal. Ah, eu lembro, cara. Inclusive a choradeira de outras empresas que estavam usando Unreal Engine também, né? Que é todo verdade. Mundo tinha. Foi naquela, acho que naquela época, cara, o que você tinha? De jogo de tiro. Você tinha. Tinha Stranglehold. Eu tinha uma porrada todos com a Epic, com a. Unreal Engine. Com a Unreal Engine e meu, ninguém tinha metade do que eles estavam oferecendo. Eu lembro que não foi um furor assim da qualidade do Gears, mas também a choração da concorrência foi quente mesmo. Eles teve até uma empresa que tentou processar a Epic, falando que a Epic dificultou na implementação da Unreal Engine pra eles, ou deu uma Unreal Engine que tinha mesmo. Mas isso não conta, essa aí não conta. Essa é do Tio Hilma, cara. Chorou e fez uma porcaria no final. Porcaria de jogo, então. Mas isso chegou nesse nível, a diferença, né? Então, assim... Lógico que eles que criaram, eles sabem tirar mais leite disso, né? Eles sabem tirar mais da engine, mas, assim, se eles disponibilizam ela e a empresa faz merda, não é culpa de quem disponibilizou, entendeu? O cara que não soube fazer direito com a ferramenta que ele tinha. Tanto que hoje você vê Unreal Engine e uma porrada de jogo diferente, né? Uhum. E funciona bem, o pessoal foi aprendendo a usar, né? Então, uma das grandes críticas foi a paleta de cores, né? Sempre basicamente a mesma, tanto que o Cliff, ele nas entrevistas do Gears 3 e tal, ele fala que isso mudou bastante, que ele vai pegar outros cenários, mas vai ser outro tipo de terreno que ele vai usar para poder adicionar mais outras cores, outro tipo de coisa e tal. Então, para que ele se propunha, tava ótimo, entendeu? Então, mas tem um pequeno detalhe nessa história, da história do tom de cinza. Como a gente vai comentar um pouquinho mais do universo, o planeta inteiro, ele foi, imagina Fallout, cara, caiu umas bombas atômicas lá e tem aquela poeira atômica que fica por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Então, vamos falar do E-Day, a gente já aproveita e já conta a história do E-Day, homem mal. Porque o E-Day foi o dia que os locos te atacaram, a humanidade, né, do jogo, e o bicho pegou assim violentamente, né? O que foi o E-Day? Ele foi um ataque simultâneo, né, praticamente a todas as maiores cidades do planeta Serra, né, pelos Locust, né? Os Locust pegaram todo mundo de surpresa, né, usando armas de tecnologias próprias e adquiridas pelos humanos. E o ataque, ele foi tão ferrado que ele eliminou um quarto da população do planeta em seu primeiro dia. Até aquele momento ninguém nem sabia da existência dessa raça. Foi mais ferrado que um ataque de zumbi. E só pra complementar, E-Day é Emergence Day. Quando vê eles mencionarem no jogo, é isso. Foi o dia que o couro comeu. O jogo, a partir do Gears 1, Gears 1 e Gears 3 é um período mais ou menos de 14, 15 anos depois do E-Day. Ou seja, já fizeram muita fumaça pro ar. Então assim, aí eu não sei como que que a gente não jogou o Gears 3 ainda, em breve, né, aparentemente, mas eu não sei como que eles vão fazer essa mudança de ares pra mudar as paletas e tal. O que eu acho legal é que o estilo do jogo e a arte que eles fizeram pro jogo foi condizente com a história do jogo. Exatamente isso que o Meimal tava falando. E eu concordo, entendeu? Tipo, o Fallout, por exemplo, teve uma missão que era tudo coisas verde, tinha muito mato, era um lugar que tava meio protegido e tal. E assim, foi uma coisa estranha, foi uma quest legal por ser fora do ambiente normal e tal. Mas se tivesse mais do que somente aquela uma missão, não ia ficar legal, porque, exatamente, ia te tirar um pouco do universo de um mundo explodido por bombas nucleares. É que todo mundo reclama, mas todo mundo fala, principalmente, troll bait, né, cara? Só ver, mas Gears é tudo cinza, que igual a gente tava falando do E-Day. Como esse ataque foi muito, muito, muito, muito nervoso em cima da raça humana lá em Serra, o presidente lá, ele conseguiu a ordem de utilizar, a gente vai falar mais pra frente, uma arma aqui no Gears que chama Hammer of Dawn, que é tipo um raio que vem de um satélite e destrói tudo que tá no chão. Então, o presidente conseguiu convencer lá a utilizar o Hammer of Dawn em todas as maiores cidades onde estava a maior concentração do Locust. E foi instalado esse Hammer Protocol, ou seja, foi um como se fosse um toque de recolher. Ou seja, salvou-se todo mundo que dava e picou Hammer of Dawn no resto do planeta. Entende? 90% do planeta foi destruído nesse primeiro ataque. Morreu muito Lost, mas também morreu muitos humanos. E por isso que tem aquele... Por isso que o clima é cinza. É um lugar completamente sem vida. É um lugar que... É a mesma coisa que você, sei lá, pensar em Chernobyl hoje. Imagina uma Chernobyl colorida. Isso não existe, cara. Não, lá, falando pro pessoal que não conhece a série, como funciona o Hammer of Dawn, né? Digamos assim, a gente pode falar que é a máquina de churrasco mais cara da... Com certeza. Da história. Que... Então, é um satélite que dispara um raio laser lá do espaço. Né? E você usa uma arma... que você mira no inimigo, ele passa a localização pro satélite, vem um raio laser lá de cima e incinera o negócio. Incinera. É, então, eu não sei se é o laser, se é laser em si, ou se ele concentra alguma energia de calor, tipo sol, e devolve na Terra. Não vou lembrar exatamente o detalhe, mas é exatamente isso aí. É uma máquina de churrasco interplanetária, né? Exatamente. É a máquina de churrasco, né? Interplanetária. Então... Digamos assim, que estamos há vários anos fazendo fumaça. É normal ser tudo cinza. Então, exatamente. É normal ser tudo cinza. Quando você faz muito churrasco, fica aquela fuligem, sabe? Vocês já fizeram churrasco em casa, encostaram a churrasqueira na parede, depois vocês lembram que fica tudo cinza? Então, vocês podem falar pro seu pai, pra sua mãe agora que isso é efeito Gears. Pode crer. É que eles queriam retratar um ambiente completamente sem vida, um ambiente que foi habitável um dia e hoje completamente sem vida. Uhum. Beleza, e falando da jogabilidade agora, do game, né? Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, né? Tendo como base cover estratégico, né? Você ficar ali escondidinho, colado em algum item da tela, uma parede, uma proteção para atirar. Eu lembro de ver uma entrevista com o Cliff Bleszinski e ele falou que foi muito influenciado por Resident Evil 4. Quando ele viu o mecanismo assim, ele falou de mira, né? A câmera por cima do ombro, ele falou, é assim que eu vou fazer meu jogo. Né? Que eles tinham a dúvida se fazia com FPS ou não. Aí ele falou, quando bateu o olho em Resident Evil 4, foi isso aqui, é dessa fonte que eu vou beber. Né? E tem uns itens que são bacanas, assim, que são explorados, que é a arma, né, que a gente até comentou no cast de melhores armas, né, que é o Lancer, né, que ele é um rifle que tem uma serra atachada. Tem aquele esquema de Active Reload, né, que quando você recarrega, se você recarregar no tempo certo da bala, sua bala ganha mais dano, aquelas que ficam brilhando. E tem um balanço de câmera que quando você corre com o personagem e avança de um cover pro outro, é um efeito muito bacana. É o famoso câmera cidade alerta, né? Exatamente, a câmera cidade alerta. Ai, pode crer. Mas uma coisa que eu até gostaria de comentar sobre a Serra, né, sobre o Lancer, eu e o Setista, a gente assistiu o making-off do primeiro Gears, né, e é uma coisa curiosa, porque a Epic, digamos assim, ela não é um estúdio da Microsoft. A Epic é uma empresa que faz tecnologia para videogame, né, esse aqui é o forte dela. E Gears, assim, uma demo, né, do que a ferramenta deles, a Unreal Engine, pode fazer. Que deu muito certo. Microsoft viu que a franquia era legal, comprou a exclusividade dela. Só que uma coisa curiosa, a Microsoft supervisionava de perto, e a gente viu isso no making of. Né? E os caras não queriam a Serra. Lembra-se disso? Não queriam de jeito nenhum pela violência que ela trazia, e ter que aumentar o rating do jogo lá. Tem aquela... tem um... Classificação. Um órgão de classificação lá, lá é SRB. E dependendo de qual classificação que eles colocam, crianças podiam ou não comprar o jogo. Então eles queriam tirar isso de qualquer jeito. E foi uma briga. A Epic queria porque queria manter... tanto para não só para o jogo em si, mas pelas ideias que eles tinham de jogabilidade, coisa mais combate corpo a corpo, para mudar, para o pessoal poder mudar um pouco a estratégia e tal. E eles queriam muito fazer. Era um tipo, sabe, criança com brinquedo quer fazer a melhor coisa. Então eles não, eles bancaram a primeira conferência do jogo que eles mostraram, né? Eles bancaram. Não, a gente vai mostrar. E a supervisora lá da Microsoft, que eu não lembro o nome agora, que a gente via no vídeo, brigando com eles em reunião, que não. E eles foram lá, apresentaram e foi o que... foi o que, assim, eu achei legal a primeira vez que eles apresentaram isso pra uma galera, a reação de todo mundo, nossa, foi aquele negócio de surpresa, tipo, e depois júbilo, né? Ah, não acredito, muito foda. Então, fez valer muito a pena essa briga, né? Que eles tiveram. E assim, eu até acho que ajudou a aumentar um pouco essa liberdade que as empresas têm, tipo, essa briga pra colocar a Lancer e a resposta do público fez as outras empresas virem assim, pô, eu acho que o público aguenta um pouquinho mais de realismo, um pouquinho, sabe, sangue caindo na tela, né, então acho que o pessoal ficou um pouquinho mais livre vendo a reação do pessoal. Então foi um dos grandes ganhos que a Epic trouxe pra indústria, eu acho, foi essa briga com a Microsoft pelo Lancer. Com certeza outra empresa faria também algo nesse sentido, mas eles não... E eles colocaram essa briga no making of, né? O que mostrou que, meu, a gente lutou pra ter um negócio, né? Então isso foi muito legal. Lutou. E foi muito bacana, tipo, mostrando eles fazendo a apresentação, a galera vibrando quando o cara foi cerrado, né? O inimigo foi cerrado a primeira vez, assim. E, meu, os caras provando por A mais B, e depois a mulher lá da Microsoft chatona, né? Falando, não, a Epic realmente arrebentou, não sei o que. Ela que era super contra o negócio, totalmente convencida, assim, que o jogo ia arrebentar. E até depois, nos bastidores, assim, da conferência, mostra o Cliff B, né, que é o diretor e designer do jogo, ele encontra o Bill Gates. Que na época ainda era presidente da Microsoft. Uhum. Pode crer, nessa época ainda era. E ele pergunta, o que o Bill Gates perguntou pra ele? Ele apertou a mão, assim, deu parabéns. Aí o Bill Gates falou assim, vocês conseguem entregar isso pra gente até setembro? Aí ele parou, assim, um segundo pra pensar e falou, yes, we can. Tipo, sim, a gente entrega. Aí eu e o Lula, a gente tava até conversando que, assim, a gente deve ter imaginado que ele falou isso suando frio e pensando assim, puta, fudeu, eu acabei de me comprometer com o Bill Gates. Tipo, não tem escapatória, tá ligado? Tudo isso, depois da gente ver todo o trampo deles de colocar demo pra rodar, porque teve, os caras penaram pra conseguir, trabalharam pra caramba pra poder chegar na conferência com o jogo apresentável, e aí depois apresenta, é um sucesso, não sei o que, o cara vem, e aí? Pode entregar. E quando o Bill Gates fala isso pra você, meu, tipo, você fala sim e depois você vê o que você faz, tá ligado? Foda-se. Tipo, você aceita, aí depois você, sei lá, perde mulher, filho, tio, tia, sobrinho, mas você vai e entrega a porra do negócio na data e beleza, né? E outra coisa de jogabilidade que eu achei legal, que é digno de nota, assim, foi um dos primeiros jogos que eu realmente nunca me senti confortável jogando pela inteligência dos inimigos, porque eles vão te flanquear. Tipo, não importa onde você esteja, vai ter inimigo te flanqueando, você vê os... eles não ficam escondidos, só atirando em você, esperando você matar eles. Se você ficar parado muito tempo, recarregando e tal, você vê uns 3, 4 loucos te correndo, pulando os obstáculos pra chegar em você, um na esquerda, um na direita e um no centro. E você se ferrou, você vai ter que arranjar um jeito de se virar nessa situação. E ele nunca te deixa 100% confortável. E isso eu achei muito legal, eu nunca tinha visto isso em jogo nenhum nesse nível, que foi no Gears. Então, e eles falaram que vão, e assim, eles provavelmente aumentaram, escalaram isso mais nas fases do 2 e no 3 isso deve explodir mais ainda, mas é uma das lembranças bem legais que eu tenho do Gears 1, é ficar sempre olhando pros flancos, ver o que tá rolando e tal, isso é muito legal. E foi uma boa sacada também eles terem colocado como inimigo que vem no subterrâneo, né, ou seja, então eles, o inimigo ele pode surgir de qualquer lugar, cara. Mesmo quando você eliminou assim, uma wave, você não fica tranquilo, cara. Porque você pode, sabe que, tipo, ele pode sair atrás de você ali. Ah, é uma parede, é fechado, não importa, ele vem do chão, cara. E outra coisa super legal disso, né? Você vai com um amigo, né? É co-op. Tanto online quanto tela dividida. Mesmo que você não fosse assinante da Xbox Live na época, você podia jogar com tela dividida, né? E, no caso, uma coisa bacana, né, com os jogadores, eles não morriam automaticamente no modo co-op. Era criada uma janela de tempo onde seu companheiro pode ser salvo, né? O cara fica caído lá, estribuchando. Então, digamos assim, tem um tempo de agonizamento que você pode esperar. Mas é uma coisa bem bacana. Uma das coisas mais legais que eu gostava de jogar, jogando Gears, é quando ia aparecer Boomer, que são aqueles locust mais grandões, assim, que vêm equipados com aquela bazucona, que é uma Boomshot, né? E eles davam aquelas gargalhadas e gritavam Boom! Pode crer, né? Boom! Quando atiravam, é. E aí, Boomshot, tudo a ver, cara, o nome do tiro. E o Dom, o seu companheiro, né? É, falava, o companheiro do Marcus Fenix, ele falava assim, Boomer! É, pode crer. Achava muito engraçado quando ele falava isso, aí vinha a gargalhada do Boomer. Bum, bum. Era muito louco. E tem aquele que eu não sei, acho que é Berserker, que ele é... Ela é female, né? Exatamente. É cega. Ela é cega, guiada pelo barulho e pelo cheiro. E isso adiciona, e assim, é um que você não pode matar ele com arma normal, você só atira pra chamar a atenção, né, ou você faz algum barulho e tal, e pra você matar, você tem que levar ele pra fora, pra poder jogar a Hammer of Dawn nela, pra ela poder morrer assim, porque é um locust muito forte, e esse negócio de ela ser cega, você percebe, porque... Você jogando, você ficar parado, não fazer barulho nenhum, ela fica com a mão pra frente, assim, meio que tentando decidir onde vai e tateando, tal. Que é engraçado, cara. É, ela tateando, levantando a cabeça, olhando pra um lado, pro outro, assim. Então, assim, eles te falam, o jogo te fala mais ou menos como derrotar, mas eu acho que de uma maneira não verbal, você consegue perceber mais ou menos qual é a fraqueza e o que você tem que fazer de uma maneira mais orgânica do que simplesmente um cara te falar, ô, sabe a Berserker? Você mata assim, entendeu? E isso é muito legal, o jogo que apresenta esse tipo de informação sem ser por texto ou de uma maneira direta, eu acho que é uma maneira genial de fazer. E te apresenta em gameplay, né? Isso sim, que eu acho que... E você não precisa gastar tempo nenhum pra entender. Você não. Só vai lutando, fazendo e descobre. Isso é muito legal. Sabe que é um negócio bacana que eu acho que ela tá olhando. Às vezes você tá tão perto dela, ela não te percebe. Mas aquilo ali dá uma adrenalina, cara. Você fala que você não sabe quando ela vai partir pra cima de você. E aí, ao mesmo tempo, dá vontade de você correr ou dá vontade de se arriscar mais um pouquinho. Vou chegar mais perto, vou chegar, eu acho muito bacana assim, esses momentos. É meio bicho papão, tá ligado? Se te acerta uma vez, você morre, né? Não, já é. Ela desmaga, né? Te esmaga. Você não tem janela pra erro, né? Uhum. Muito legal. Bem bacana. Além disso, né, ele tinha três modos multiplayers, o Gears 1, que é o Warzone, o Execution e Assassination, e um modo chamado Annex, que foi adicionado via update. A versão PC... um modo extra, né, chama King of the Hill. Então a versão PC até tem uma fase a mais, né, que é a versão do Xbox, que é quando perto do final do jogo, é uma fase que não aparece no Xbox, é uma parte curta, uma fuga, mas que mostra a fuga inteira, né, e é uma batalha legal. Vale a pena pra quem quer jogar no PC. Eu nem sei se tem Gears 1 no Steam, mas acredito que sim, né? Eu acho que não, acho que é Games for Windows. Ah, é mesmo, ele não deve ter. Mas deve estar baratinho, Hoje tem vários PCs que rodam, né? O meu engine é bem padrão de mercado. Acho que é um jogo que vale a pena. E justamente essa parte é que todo mundo ficou babando, queria na versão do Xbox, né? E quando você enfrentou o primeiro Bruma que aparece, né? Uhum. Mas eu lembro do Cliff Bleszinski falando, cara, a gente precisava lançar uma coisa exclusiva pro PC. Não adianta, não vai sair essa fase pro Xbox. Falava, não adianta. Você quer jogar essa fase? Compra a versão PC. A gente tinha que colocar uma coisa exclusiva para as pessoas terem um motivo para comprar. O jogo já tinha vendido muito no Xbox. Apesar de tudo isso, né? O jogo teve uma bela venda. A venda no Xbox continuou sendo maior. Foi maior até. Um jogo que vendeu bastante. E tem a média de 94/100 no Metacritic. Foi super bem avaliado. Vocês viram os jogos aí, a quantidade de... Jogos não, mas a quantidade de prêmios que o jogo ganhou naquele ano que saiu. E foi isso. Esse foi Gears of War 1. Em novembro de 2008 saiu Gears of War 2. O jogo vendeu 4 milhões de cópias em 10 semanas. Veio com novos modos multiplayers, com agora até 10 jogadores e a inclusão do modo Horde, a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente. Ele deu uma expandida no universo anterior, adicionou na jogabilidade os duelos de serra, né, agora você duelava, e a possibilidade de usar o inimigo caído como cover, como escudo. Então, foram várias novidades. Eu lembro também que o pessoal ficou comentando na internet que iam anunciar Gears 2, ninguém falava nada. Aí apareceu lá na feira, foi EGS que apareceu? Não foi E3. Foi um pouco antes da E3, né? E3 eles já mostraram um gameplay do jogo. Mas acho que foi numa premiação da VGA, eu acho. Que o Cliff Bleszinski entrou com a serra na mão, cortando no palco. E aí ele, até eu lembro que ele comentou assim, falou, ah, sabe aqueles boatos que você ouve o pessoal falar na internet? Então, eles são verdade. Gears of War 2 tá vindo aí. É. E... cara, ele chegou com um Lancer de verdade, cara. É, o Lancer de verdade. Mas não rodava a serra. Não, tava fechado um pano, ele chegou cortando. Era um pano com o desenho do Gears, um pano de fundo. Ele chegou cortando o pano com a serra, cara. Mas eu acho que a serra não girava, cara. Cara, mas ele serrou o pano, meu. Ele serrou o pano. Isso é verdade. Então, era uma faca? Ele foi pra frente, pra trás? Acho que era uma baioneta. Não, pô, foi na serra. Mas as coisas que eu mais gostei, assim, de cara do Gears 2 foi o duelo de serra. Foi uma coisa que eu não cheguei a usar tanto. Aconteceu algumas vezes durante o jogo, mas o esquema de você deixar o inimigo rastejando ir lá e usar de escudo. Digamos assim que a sua cover ficou móvel, né? Você ganhou mobilidade na cobertura, você não fica só parado ali escondido. Que era uma coisa que muita gente reclamou do 1, que era muito esconde e anda. No 2 te deram um pouco mais de mobilidade. O que vocês acharam? Vocês usaram muito jogando? Quem jogou? Cara, eu joguei um pouquinho só da campanha com você, né, Lula? E eu não usei muito assim. Eu já terminei o Gears 1 e tal, então talvez seja algo que eu vivo esquecendo de usar, sabe? Que eu esqueço que tá lá disponível. Mas recentemente eu joguei, assim, uma hora e meia atrás, eu tava jogando bastante do Horde, né, do Gears 2, que é uma outra versão que a gente vai falar mais pra frente, é um outro modo. E eu usei algumas vezes, mas eu ainda sinto que aquela ânsia de você matar os inimigos ou de você esmagar a cabeça dele, porque você tem duas escolhas quando ele tá rastejando. É. Ou você esmaga a cabeça dele com o pé, você dá um chutão e esmaga a cabeça, ou você pega ele como um escudo. Eu sempre esmagava a cabeça. E assim, quando eu lembrava que existia o escudo, eu usava, mas ele nunca durava o tempo bastante pra ele ser 100% efetivo, porque você só pode usar a pistola. Então, eu acho que é mais pra uma migração de estratégia. Tipo, você tá no meio, aí aparece um monte de inimigo do nada, você se vê numa situação meio foda, se tem um cara rastejando, você pega, vai indo pra trás e consegue recuar mais rápido. Isso é uma estratégia legal que você pode adicionar, mas eu sempre esqueço que ela existe como algo útil pra usar. Então, talvez acho que seja o caso de eu achar mais usos pra ela e tal. Eu achei animal, achei muito legal. Então eu não tô falando que é ruim, mas eu não vejo muito uso 100% efetivo pra ele, assim. Cara, é humilhação, velho. Você humilhar seu inimigo, você quer mais o quê? Não, eu quero que ele seja mais útil, entendeu? Tipo, que eu... Você tá usando um pedaço de carne como escudo e quer que seja mais útil? Sim. Sim, eu quero que seja mais útil. É bem mais útil você ficar escondido atrás de pedra, de pouquinho em pouquinho arranjar ângulo pra matar os caras meio de longe, assim, de média distância e tal, do que você chegar, tipo, conseguir arranjar um escudo de carne, matar os outros caras e tal. Eu não sei. Assim, talvez jogando mais eu ache outros usos, mas. Então, no Gears 2, não sei se você já viu, mas tem um escudo de ferro. Você carrega ele ou você finca ele no chão e usa de escudo. Eu vi, pra isso, um escudo serve. Um escudo de ferro. Um escudo de carne é só pra você realmente, tipo, uma situação ruim. Ou então, sabe, você tá no meio dos inimigos, você levanta ele ali só pra dar uma recuperada no seu ferro. É um escudo descartável, digamos assim. Exato, não é um escudo, cara. É simplesmente, sei lá, eu acho mais uma afronta do que um escudo. Então, beleza. Vendo... vendo assim, ok. Eu falei que é animal, só que eu tô falando em práticas, assim. Eu não vejo uma prática muito boa, mas é legal, é uma coisa animal. É mais um jeito de você se utilizar e, que nem o Homem Mal falou, zoar o inimigo, assim. Foi uma adição bem legal. Espero que eles adicionem mais coisas assim no 3. É, e o legal é que, assim, você falou que tipo, você pode... ou pegar o inimigo ou executar ele. O legal é que cada arma que você tem na mão tem uma execução diferente. Tem uma execução diferente, cara. A 12 eu acho linda demais, a execução da 12. Muito. Cara, cada uma tem. É uma mais bonita que a outra. Experimentem. É o que a gente fala. Tá? E uma coisa bacana foi a inclusão do modo Horde, né? Que eu acho que é um dos modos preferidos de todo mundo que joga o 2. O setista... tava jogando aí agora há pouco, né? É. E fala pra gente um pouquinho do modo Horde. Cara, e aliás, eu tava jogando com um dos Orionautas, que é... Ele é o Criativo, Criatividade. Não sei se vocês lembram dele. Lembro. E ele me adicionou lá e eu fui jogar o Horde especificamente pra falar sobre ele, né? E é uma coisa que eu sempre tive vontade, né? Eu peguei o Gears recentemente. E aí eu falei, então eu vou jogar pro cast. E aí ele tava online, eu chamei ele, chamei alguns amigos. A gente conseguiu juntar 5 pessoas pra jogar. A gente chegou até uma wave grande lá. E como funciona é assim. É como se fosse aquele modo Firefight do Halo, que aliás veio depois do modo Horde, certo? Sim. Então o modo Horde foi pioneiro. O modo Horde é o precursor. Que é assim, você tá no mapa, e aí vem ondas de inimigos cada vez mais difíceis. E você tem que matar todo mundo, aí tem uns 10 segundos, 15 segundos de pausa pra todo mundo meio que recarregar a arma, pegar outras armas ou... tomar refresco no banheiro. Exatamente, no banheiro, alguma coisa. E aí depois começa outro com inimigos mais fortes e tal. E todo mundo tem que trabalhar muito em conjunto. Eu acho que uma estratégia que eles adicionaram muito legal, né, que já tinha antes, né, que continua nesse modo, é quando o cara morre. Ele fica no chão arrastando e você tem que ir lá salvar ele. Várias vezes no Horde hoje a gente morria um, aí, sei lá, eu tava de um lado do mapa, aí o resto da galera tava no outro, aí morria um, dois, três caras, aí ficava só eu e outro, então aí a gente tinha que tomar uma decisão, ou a gente limpava um pouco a área pra poder chegar lá e salvar a gente sem morrer, ou saía correndo, salvava o pessoal pra ter mais gente. Então é uma coisa que todo mundo tem que ter uma estratégia bem legal, pensada, pra poder jogar. Senão, um cara que morre, ele atrapalha os outros, basicamente. Entendeu? Porque se ele morre, todo mundo tem que tomar essas decisões. Aí pode vir um boomer de um lugar que você não vê, te mata também. Aí você ferra mais ainda os outros que sobraram e tal. Eu achei a variedade legal. Eu cheguei até a onda 18, né? Tem 50. E eu cheguei até a onda 18. Até a onda 18 tinha inimigo novo aparecendo, com armas novas, que assim, a gente podia estar usando uma estratégia específica que funcionava, sei lá, ficar num lugar mais alto, por exemplo, algo assim. Aí chegava um Locust novo, que vinha com um ataque que ele matava quem tava em cima rapidinho. E aí você tinha que arranjar um jeito de se virar, tipo, fudeu, não posso mais ficar aqui, vou ter que arranjar outra estratégia. Aí a gente se separava, ia ou matava eles primeiros, mas aí vinham outros tipos, entendeu? Então é uma coisa bem dinâmica que a gente sempre ficava conversando e vendo como que a gente tinha que fazer pra passar. E a onda 18 já foi muito foda, eu imagino a onda 50 como deve ser, eu tô com uma vontade animal de jogar. Eu joguei por 1h30 e eu não queria parar, tipo, eu parei pra vir gravar o cast, mas pra mim qualquer tipo de jogo que me deixa sentindo assim é um sucesso garantido, e eu tô muito curioso pra ver o que eles vão fazer no Horde 2.0, no Gears of War, né, 3. A gente tem até algumas informações aqui de algumas coisas que vão adicionar, mas eu tô muito animado. Vai ser muito louco. Bacana. E outra coisa interessante do Gears of War 2 é que ele não foca só na guerra, né? Tem um lado bacana que é a história do Dom procurando pela esposa dele, a Maria. O Dom, que é o personagem que faz o co-op do lado do Marcus Fenix durante o jogo, né? Ele é casado com a Maria desde os 16 anos, tem 2 filhos, e esses filhos foram mortos no E-Day, né? E aí, no caso, ela entrou em depressão por conta disso, e após os acontecimentos do Hammer Protocol, ela foi morar, no caso, aos cuidados do Adam Fenix, e desapareceu. O Dom passa o jogo procurando ela. Homem mal? Não, não, nada. Assim. Não, é, aí o Dom descobre que ela tava morando com alguns sobreviventes não filiados, né, aos Cogs, aos Gears. É, os Strangers, que a gente até passa por eles, né, são aqueles mendigões, numa fase do 1, e logo em seguida ela é capturada pelos Locust e é colocada em trabalho forçado. E a gente passa, digamos assim, o jogo tem esse lado aí, ele passa o jogo procurando ela, e é uma parte até tocante do jogo. É, desde o primeiro. Eu acho que no 2 eles realçam bem isso. Sim, sim. Eles realçam bem, eles trabalham mais o Dom nesse lado, né, ele... É menos coadjuvante, apesar de eu achar ele mais carismático que o Marcos Fenix. É, uma coisa que eu vou falar até da história do 1 e tal, né, que a gente não comentou tanto, foi... Eu achei os personagens, e principalmente o Marcos Fenix, eu concordo, o Dom é bem mais carismático mesmo. É, mas eu achei eles muito unidimensionais, assim. É, e, de novo, assim, eu acho que essa é a proposta do jogo mesmo. A história é uma história legal, é um universo grande, né? Eu diria que é um universo... É, eu acho que ele não se compara a Halo, no universo do Halo, de escopo. Mas é, as histórias que contam com as outras mídias, GBs, né? Tem histórias fora do jogo e tal. É um universo bem rico de informações, mas é, o Marcos Fenix, eu acho ele muito unidimensional. Ele só fala com aquela voz de Batman, né? A gente até tava comentando. A gente tava brincando, voz de cansado, né? Cansado. E eu não sei, eu não achei que as apresentações. Tipo, eles soltam os personagens novos sem muita apresentação, eu percebi isso no Gears 2. Aparece um personagem novo e você não. Tipo, eles não têm um tempo de apresentação do porquê que você tem que se importar com ele, assim, né? Eu acho que eu sou mimado com jogos que têm histórias muito fodas que eu joguei recentemente. Tipo, o BioShock, o Red Dead e tal, que tem uma estrutura bem mais complexa e bem mais agradável disso. Mas ele não tira o meu agrado do jogo. Da jogabilidade em si, mas eu gosto, eu acho que tem muito, muito espaço para melhorar, e eu espero que no Gears 3 eles tenham prestado atenção um pouco nisso também, um pouco de desenvolvimento de personagem e desenvolvimento de história também. Então, o Gears é aquele jogo que se você quiser se aprofundar na história, você tem que procurar muito mais elementos fora do jogo do certo, que dentro. Exatamente. Então, mas já aproveita, então vamos dar esses elementos. Ô, meu irmão, fala pra gente do Pendulum Wars. Já aproveita, então, vamos rechear aí, vamos dar motivo pro pessoal. Uma coisa que o Cetinho estava falando, que eu já ia aproveitar, que falou que o universo dele não é tão igual ele, mas eu acho que o universo dele é muito mais próximo do nosso universo, sabe, da motivação dos personagens, o Master Chief. O Master Chief, ele tem que ir, beleza, ele tem que ir, meio que salvar, assim, ó, a raça humana. Mas ele o faz porque ele é a missão dele. Agora, você vê, o Dom, por exemplo, o Dom, ele tá ali no meio da guerra, ele tem que se virar, mas ele não larga o pensamento da mulher dele. O Marco Fenix, a mesma coisa com o pai dele. Então eu acho que, assim, eles estão ali na guerra, igual você falou, o Marcos tem cara de cansado. Mas eles têm objetivos pessoais também. Então, eles não estão pela raça. Exato. Manga. Então só. E mas... legal que, assim, como começa, assim, então, o ambiente de Gears of War? Que o planeta Sera é, obviamente, uma colônia da Terra. E é bem grande, é um planeta realmente bem grande, como se fosse a Terra mesmo, vários países, vários governos diferentes, etc, etc, etc. E houve uma crise do petróleo. Ou seja, os recursos de energia ficaram escassos, né? E no subsolo do planeta tinha um líquido chamado emulsion, que ninguém sabia para que servia aquilo. Até um dia que um cara conseguiu transformar aquilo em uma fonte de energia. Aí o que aconteceu? Imagine aqui o planeta Terra, se alguém descobre que no subterrâneo tem uma coisa melhor que o petróleo e mais barato. O que, que vai acontecer? Imagina a guerra que vai se dar para determinar isso. Isso que aconteceu em Gears. Os países mais fortes começaram a invadir os países mais fracos para ter controle daquela reserva de emulsion que tinha embaixo daquele país. Ou seja, e nisso se criou uma guerra entre duas facções, que a primeira eram os Cogs e as UIRs. que seriam dois tipos de dois partidos, mais ou menos, vamos dizer. Foi uma guerra que praticamente devastou o planeta, quase 79 anos de guerra. Aí nisso, quando a guerra acabou, como é que a guerra acabou? Foi o outro lado da guerra, não o lado do Marcus Fenix sempre teve na filiação do COG. E eles desenvolveram o Hammer of Dawn. E o engraçado é que assim, no começo do 1, quando o Marcus Fenix entra no helicóptero, né? Todo mundo fala pra ele: ah, você é o Marcus Fenix da batalha de Aspen Fields. Todo mundo fica assim. Todo mundo paga mó pau pra ele, porque foi ele que tomou o Hammer of Dawn das mãos do outro governo e trouxe pros COGs. Na batalha mais importante da Pendulum Wars. Então, tipo, o Marcus Fenix, ele é o soldadão Call of Duty da parada. Uhum. E o interessante é que quando finalmente acabou a guerra, depois de 6 meses teve o ataque do Locust. Quando acharam que ia ter um refresco, então, né? Então. E aí que tá. E aí, tipo, depois que. Aí eles perceberam tudo que eles tinham lutado ali, eles mesmos tiveram que destruir com o Hammer, no dia do Hammer Protocol. Então, tipo, cara, se você parar assim, tudo bem que não é assim com a gente, mas se você for parar pra pensar, é muito raça humana a história do jogo, cara. Então. É muito uma reação humana aos acontecimentos do jogo. Não é aquela coisa do alienígena. É um universo bem bacana, bem único, né? A gente fala tanto, o pessoal às vezes olha e fala assim: ah, mas a batalha com os alienígenas e não sei o quê. Não é o tanto universo de Gears, não. Acho um universo assim, bem trabalhadinho, onde a história ocupa um lugar importante, mas a gente sabe que não é o super foco, né? Mas tem isso. Legal procurar. Que, tipo, ainda ninguém entregou o ouro, né? A gente vai ter que jogar o Gears 3 pra saber da onde raios veio o Locust. Uhum. Também acho. Estamos todos na curiosidade. Para fechar Gears 2, o jogo teve a média de 93 de 100 de notas. E ele ganhou também vários prêmios. Né? 93 de 100 a gente está falando do Metacritic. Né? Às vezes o pessoal usa outro site. O Metacritic é um catado de vários sites. De vários sites, né? Certo. Não, mas tem um outro site que julga, acho que é Game Rankings, né? Então. Não sei se tem muita diferença. É o mais famoso. Ele também ganhou alguns prêmios, né? No Spike VGA de 2008, ele ganhou o prêmio de melhor shooter, melhor jogo de Xbox. E dessa vez não teve versão pro pessoal de PC. Ainda não pintou e acho que bem capaz que não pinte, né? Pela idade que já tem o jogo. Acabou a festa. Não vai aparecer. Acabou a festa. Mas esse foi Gears of War 2. E chegamos a Gears of War 3, que será lançado no dia 20/9/2011. Você que tá ouvindo esse cast agora, ainda dá tempo de você comprar antes de lançar, hein? Exatamente, ele já tem mais de 1 milhão de cópias em pré-vendas, incluindo a gente, né? Incluindo a gente. Gente, né? Incluindo nós. Nós aumentamos esse número aí. Tá? Então é um jogo que promete expandir ainda mais o universo, trazendo pela primeira vez o co-op no modo campanha para 4 jogadores. Além disso, tem um mech controlável chamado Silverback. É uma coisa que bacana, ele me lembra aqueles robôs do Matrix Revolutions. E a história não vai ser apenas concentrada no Marcus Fenix, né? O jogador controlará outros personagens durante o modo campanha. Vão ter novos modos de multiplayer, né? Como o modo Beast, que é praticamente o modo Horde, mais controlado por Locust. O modo Horde 2.0, que a gente espera muito aí, como vai ser as novidades, né? Que ele vai ser mais estratégico e nem tanto survival quanto os outros. Só detalhando um pouco o Horde 2.0, agora você vai ganhar grana entre as ondas e você vai poder comprar fortificações, cara. Você vai poder comprar fortificações, você vai poder comprar mecha. Você vai ter uma base para defender. Além de sobreviver, você vai ter uma base que tem que ser defendida. Digamos assim, que é o modo Horde com elementos de Tower Defense. É isso aí. É quando Plants vs Zombies encontra Gears of War. Eu acho que é mais uma estratégia que você vai ter que pensar de assim, e tem como você escolher como você vai criar as suas edificações para você poder criar bottleneck para os inimigos. Assim, você pode construir uns corredores menores para os inimigos terem que necessariamente entrar ali, colocar armadilha, jogar granada, para eles poderem entrar num lugar mais constrito, né? Para você poder matar mais fácil. Então, cara, vai ser uma adição de estratégia foda em cima, assim. Então, eu acho que foi uma ideia excelente que eles tiveram. E o Horde, você jogando como loucos, também deve ser muito legal. Não, outra coisa que eu acho bacana é você poder controlar personagens, outros personagens durante o jogo, durante a campanha. As coisas que eu mais gosto é co-op na campanha. É todo mundo que... É o meu modo preferido online em qualquer jogo, né? E eu acho isso bacana, eles terem adicionado o Mac, e quanto mais jogadores em co-op, eu acho legal. E outra coisa que eu acho show de bola nesse Gears, não sei, eu olhei, tem gente que falou que não achou, mas eu achei que eles conseguiram ainda dar um tapa nos gráficos. Conseguiram melhorar um pouco. Eu pelo menos tenho visto os vídeos de promoção, assim, eles têm usado umas músicas muito bacanas, usaram uma música do Black Sabbath no vídeo de promoção. Acho que ficou bem bacana, cara. O co-op agora é pra 4 pessoas, né? Isso. Então. Legal. E até eu vi uma entrevista com o Cliff, que eles estavam falando sobre isso, né? Quais foram as mudanças que o time teve que fazer no jogo para poder acomodar 4 jogadores? Porque os 2 anteriores, o jogo tinha que ser menor para poder acomodar só 2. Agora, 4, se fossem os mapas menores do jeito que era no Gears 1 e 2, os 4 iam arregaçar os loucos, porque era tão pequeno que ia ter muita gente para pouco inimigo em poucos lugares, né? E aí ele falou que ele não queria mudar exatamente esse design do jogo que eles estão, que eles mudaram com as cores e tal, essas novas localizações. Então ele falou que a única coisa que eles mudaram foi, eles colocaram gordura nos mapas pros lados, para poder flanquear mais, tanto você quanto os inimigos. Então, mapa é mais largo que comprido. Então assim, eles mudaram de um aspect ratio de 4.3 para widescreen, basicamente. Entendeu? Então eles aumentaram os mapas pros lados, e eu achei que foi uma forma elegante de você fazer, né? Porque agora você sente que o mapa é maior, mesmo ele sendo basicamente a mesma coisa, entendeu? E você pode adicionar mais estratégia, o jogo continua sendo difícil e tal. Então é uma coisa muito interessante que eles têm que pensar, né? Assim, todo mundo acha que é fácil você simplesmente colocar 4 jogadores e beleza, deixa o jogo como tá. Eles tiveram que tomar essa decisão antes de começar a fazer o jogo, provavelmente. Porque eles tiveram que fazer cada centímetro de cada mapa do jogo, teve que ser pensado para 4 e não para 2. Então isso é uma coisa que demanda muito tempo e tal. Então isso eu achei muito legal dele. Mas sabe o que eu acho disso tudo também? Tá acompanhando, né? A Xbox Live, quantos usuários tinha quando foi lançado o Gears 1? Hoje tem muito mais gente no Gears, para jogar Gears 3. Então eu acho isso bacana, é que eles aumentam, estão preocupados em aumentar a quantidade de jogadores independente do modo, porque a gente sabe que o multiplayer sempre cabe mais gente, mas no modo campanha eu acho louvável, assim, louvável que os caras tenham feito isso. Acho que é pegar o jogo e tentar melhorar ele em todos os aspectos. É isso que eu acho bacana, quando os caras pegam e não focam num aspecto apenas, né, e pegam o jogo em vários aspectos e mandam bala, né? Até isso que você estava falando de jogar com outros jogadores, eles vão fazer um estilo tipo Pulp Fiction, até que o site que eu estava lendo, eles comentaram que vai ser tipo flashback. Eles até deram um exemplo de uma demo que eles jogaram na PAX, acho, não sei qual foi o evento, que você jogava com o Marcus Fenix, e aí no fim da parte que eles jogaram lá, que eu não sei qual missão que era, vinha o Cole Train, né, que era um dos outros personagens lá, que aparece desde o Gears 1, ele vem e salva o Marcus Fenix. A segunda fase é você jogando com o Cole, como o personagem Cole, e mostra tudo que ele teve que passar pra chegar naquele momento de salvar o Marcus Fenix. Ah, bacana, eu gosto desse então, estilo. É tipo Pulp Fiction, um flashback, indo pra trás, pra frente, pra poder explicar a história inteira. Isso eu achei muito legal também. Isso é coisa de cinema que eles pegaram pra poder... melhorar a narrativa do Gears. Então eu tô animado até pra história por causa disso. Muito legal. Sem contar o Cole, tipo assim, ele é carismático, né? Pra mim o Cole, ele é o Mussum. Né? Se fosse pra pegar os quatro Gears, é, tipo assim, o, pra mim o Dom é o Didi, entende? O Marcos é o Dedé. Não, né? Ah, é, o Fonda é o Mussum. E o quem se ferra mais é o Carmine, que é o Zacarias. Né? Não, é o Bird, é, cara. É o Bird também. Mas falando do Carmine, eu quis encaixar aí o Carmine no nosso escopo. O Homem Mal tem uma história interessante dos irmãos Carmine, né? A gente até tava comentando, será que vai ter o filho? Mas a gente fala das suposições aí. Conta como é que foi a promoção aí dos Carmine e Homem Mal pro Gears 3 e como é que rola desde o... Então, porque a gente tem o Carmine no Gears 1 que morre. Ele é o novato, ele é sempre o novato. Ele é sempre o novato. Tem o Carmine novato no 2, que também morre. E foi feita uma campanha um tempo atrás. Foi muito canibal, hein? Esse jeito que você falou aqui também morre. Teve uma campanha que foi anunciado que o terceiro irmão Carmine, o terceiro e último. Não, é o último, são quatro irmãos. Deus do céu. A gente tava jogando Gears 2 e o próprio Carmine no Gears fala: é, a gente era em quatro irmãos, bom, agora a gente é em três, né? Porque morreu o primeiro. Eu tô tratando isso com o Lula no Gears 2. São quatro irmãos Carmine, não são três. Fazer até Gears 4 matando o Carmine. Exatamente. Depois vai ter que ser o filho do primeiro Carmine que morreu no Gears 1, no Gears 5. Mas são quatro Carmines, não são três. Bom, azar. Não me interessa aí. Vai morrer. Então, significa que só tem três jogos, então três Carmines. Então, pra mim tá ótimo assim. É, que vai voltar um Carmine. E foi feita uma campanha na Xbox Live e fora da Xbox Live pra determinar se o Carmine que vem agora, se ele vai morrer ou não. Esse Carmine agora, ele não é um rookie. Ele é o mais velho dos três irmãos. Eu ainda acredito que são três. Ele é o mais velho, mais experiente. Tanto que... Ah, sabe por que eu tava lembrando. Falei, mas de onde eu tirei essa história de três irmãos? Que ele tem uma tatuagem com o nome dos outros dois. Então, o quarto irmão, ele é um cu de frango, né? Não foi pra luta. Não, É melhor do que o Dom, que tem a tatuagem da esposa, né? No braço. É, então. É. Tô pesquisando a informação, continua aí. Mas aí o que acontece? Foram vendidas, foi colocado na live uma camiseta pra você comprar pro seu avatar. Uma camiseta dizia, tipo, o Carmine vai viver, e a outra dizia, o Carmine vai morrer. E além dessas camisetas na live que foram vendidas camisetas também na vida real. E foi arrecadado $150 mil com essa venda. E foram tudo aplicado numa fundação de amparo à criança americana. Que eu achei bem legal e que também não foi divulgado o resultado, se o novo Carmine vive ou morre. Só isso jogando aí, Gears 3 pra saber. E se for pra ele viver ou pra ele morrer, no Gears 3 foram incluídos novos inimigos, né? Que são os Lambents, né? Que são os Locust infectados pelo Emulsion. É, cara, tem assim Você lembrou do Flood do Halo? Com certeza. Eu pensei nisso também, sabia? Então eu pensei quando eu li também. E esse é um ponto-chave, né, pois o Gears 3 começa logo após Jacinto ter ido pro buraco, né, com o líder dos COGS abandonando o posto e deixando o Delta para tentar proteger os últimos humanos do ataque dos Locust e dos Lambents. O legal a gente falar pelo Lambent, que o Lambent ele é um Locust infectado, mas ele não é, por exemplo, não é igual ao Flood. Ele é um Locust consciente, ele foi infectado e foi abandonado pelo próprio Locust. Que é uma coisa que vai ser explicada no 3. Por que o Lambent, ele é um Locust doente? Tipo, por que o Locust simplesmente virou as costas pra eles? Eles criaram um terceiro inimigo que não escolhe lado. Ele vai estar lutando tanto contra os Locust quanto contra os Cogs. Tipo, ele não é simplesmente uma raça nova que apareceu igual no caso do Flood. Ele é simplesmente um Locust doente que, por algum motivo que vai ser explicado, o Locust não vê ele mais como um companheiro. É, interessante. Eu acho que tem muita coisa pra ser explicada. Tem muita coisa pra ser explicado no 3. Eu até duvido se vão explicar tudo no 3. Não pode ser Lost não, cara. Não, vamos parar de falar mal do Lost. A gente já sabia que ia aparecer essa Lost, conversa. Então, Lost. Basicamente é isso, né, galera? Então, vamos ver aqui as considerações finais. Então, mas só pra vamos fechar. Lá, Gears 3. O que que Gears 3 tem que oferecer pra gente? Vamos já anotar agora pra não virar Lost. É. Primeiro, da onde veio o Locust? Gears 3 tem que responder. Porque nem, isso não é explicado nem em nenhum dos jogos, em nenhum ambiente narrativo. Qual a motivação do Locust? Por que que o Locust luta? Por que que eles... É, deve ser por isso aí, mas a tradução, disso só vai vir no Gears 3. É. Com certeza. Então, também o fato do por que que o Locust abandonou os Lamed. Ele vai ter que explicar se o pai do Marcos tá vivo ou não, porque na teoria ele tá vivo e está mancomunado ali com o Locust. Será que o pai do Marcos ganhou um Vale Knight? E deu um Pelé na galera? Será que o pai do Marcos comeu uma Locust? Comeu uma Berserker? É, nossa! É, tem nesse Vale Knight? Ele tá, tem assim. Engraçado, quem lembra da... Você ainda não viu, mas você lembra da rainha dos Locust? Lembro da rainha. Pode ter um rolo ali, hein, cara? Então. A rainha dos Locust é pegável, hein? Então. Eita, pegável, é pegável. Pegável. E também tem que explicar que raio é esse motion, né? Vai saber, né? Se não é. Se os locos não é feito a partir daquilo, né? É a coisa. Vai saber se não é o combustível pros Halos, aí de repente aparece um Master Chief lá na última cena. Pra tirar a mangueira de gasolina do rei. E aí junta os dois, né? Tipo, aí vai ser Halo of War. Vai ser que jogo que teve crossover? Ah, nenhum, acho, né? Não, teve um jogo. Não, sem ser de luta. Não, teve. Teve um jogo que o Marcus Fenix apareceu. Marcus Fenix? É. Isso. Caramba, não foi no Lost Planet ou foi no Lost Planet? Eu acho que foi no Lost Planet 2, mas ele era um skin. Então, mas é apenas um skin. Apareceu o Wesker também. Nossa, que Lost Planet. Era um skin. Apareceu o Sonic, meu. Vamos falar do Hyde. O Sonic aparecia um Big Dead também. Né? Apareceu um Big Dead. Não, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, lembrando, a pré-venda dele é R$129, né? A gente comprou. E se você for somar o preço do jogo nos Estados Unidos, $60, mais de 12 a $16 que você gasta importando, né, mais a 7% quase de taxa de IOF, que é uma compra internacional. Se não cai imposto, mas a demora, está praticamente o mesmo preço. Então, é uma coisa que eu não planejava comprar esse ano, mas pela baixa de preço aí que teve os jogos de Xbox aí, eu vou comprar o jogo no primeiro dia, ou seja, eu acho que vale muito a pena, assim, pegar no primeiro dia pra gente fazer a campanha tudo junto, eu acho muito legal. Tá, os jogos estão, pelo menos esse não dá pra gente reclamar do preço, tá o mesmo preço que se a gente comprasse lá. Então, eu também não ia comprar, eu tinha visto a queda de preço do Microsoft, só que eu pensei, pô, acho que o lançamento eles não vão colocar nesse valor, né? E pra eu morder a língua mesmo... O jogo saiu, lançamento já no valor com 40% a menos, cara. Eu achei muito bacana. Achei muito bem, bacana. Cara. É uma das coisas que não era, Gears 3 não era meu plano pra esse ano e entrou no plano por causa disso daí. Acho que é bacana, tem que incentivar aí a galera que tiver um Xbox aí e quiser tá com a galera no fim do ano. Vai ter muito modo co-op, vai ter modo Horde 2.0, vai ter bastante coisa pra se divertir. O Setista, eu sei que ele não vai se alistar agora, né, Setista? Infelizmente, minha cota de jogos novos está cheia, mas... Vai comprar Skyrim. Skyrim e Arkham City. Ai, ai. O lugar onde não dá nem... Uma Gotham City que não dá nem pra andar de carro, porque tem buraco. Bom, mas ele voa praticamente, cara. E pra que precisa de carro? Daqui a pouco eu tô até imaginando... Lá você vai precisar se locomover na cidade, vai ter que procurar o bilhete único lá pra pegar o metrô de Gotham City. Quero ver. Gotham City Metro Pass. Ai, ai. Pela casca de banana que o pinguim deixa pra você. Só pra aproveitar, quem quiser aí expandir um pouquinho do universo do Gears, eu acho que é até mais fácil que Halo aqui no Brasil. Tem uma comic que explica bem o universo antes. Gibizinho. Que chama Destroyed Beauty. Infelizmente, essa não achei em português. Mas tem uma estão vendendo no Brasil, por R$18, um catadão das seis comics que saíram entre explicando mais ou menos entre Gears 1 e Gears 2. Chama só Gears of War. É só chegar na loja e falar, eu quero o catadão do Gears. Eles vão entender o que você tá falando. Quero o chibizinho do Gears. E tipo, ele é todo em português, feito pelo John Ortega, que foi o mesmo que ajudou na história. É show de bola. Fala bastante do universo e todo em português. E hoje em dia, tipo, com Gears a 130 pau, tá vendendo em todo lugar, cara. Ah, beleza. Mas é isso. Considerações finais, Cetista? Não, só tô... Eu reconheço e confesso que hoje até tá bem recente pra mim, porque jogando Horde hoje e tendo jogado um pouco da história ontem, eu estou definitivamente mais animado pro Gears 3 do que eu estava antes de ter jogado o 2. Então eles conseguiram me enganchar um pouquinho mais com o Horde, principalmente, e um pouco da jogabilidade, né, da história que eu e o Lula a gente fez. Se rolar algum tipo de suborno que eu puder fazer no fim do ano com a minha família e tal, rolar um presentinho especial assim, talvez eu pegue mesmo o Gears minha lista. Ele subiu na minha lista de prioridades. Todas as informações que eu li do Gears 3, eu fiquei muito animado com elas. E eu recomendo muito. Eu acho que vai ser um jogo muito legal. Eu reconheço que o meu hype subiu. Então eu recomendo pra todo mundo aí se inteirar mesmo da história. O preço tá praticamente imbatível. Comparado com os outros jogos de lançamento hoje, tá nossa, imperdível aproveitar. Então, todo mundo aí também tem que ficar animado. E as minhas considerações finais são: joguem o 1, joguem o 2. Tem o Triple Pack aí, que é o Gears of War 1, 2 e um CD com todos os mapas, né? Então, pô, que também tá $30. Eu não sei quanto tá aqui no Brasil, mas você deve achar por relativamente barato aí. Então não tem desculpa mesmo pra entrar no universo. E é depois de amanhã, hein? É depois de amanhã. Exatamente. Bom, galera, e é isso. A gente espera que vocês tenham curtido aí essa apresentação que a gente fez do universo de Gears. É uma série que a gente devia faz um tempo. O pessoal tinha cobrado a gente fazer podcast de Gears. E a gente espera aí que vocês se alistem, né? Quem puder se alistar. Se não puder se alistar agora, se aliste mais tarde. Foi isso. Valeu e até o próximo OrionCast.